Mulheres de Esperança. Como disse, o programa hoje será diferente porque, em vez da companhia da Sónia, eu vou ter aqui ao meu lado o Levi, nosso técnico, colega e amigo, e para quem não sabe, marido da Sónia. Olá, Levi, que bom ter-te aqui deste lado. Olá, Sara. Eu espero que do outro lado sejam mais simpáticos, quem está daquele lado seja mais simpático do que tu és connosco todas as semanas. Então, isto não está a começar nada bem hoje, isso não era para dizer. Eu não sou simpático com vocês, não sou vosso amigo. Essa agora, só o facto de estar aqui ao pé de ti, Sónia, ao pé de si, Sara, já me põe bastante nervoso. E, bem, esta primeira entrada dá-me logo uma grande rasteira, hein? É, nunca ouviste falar em quebra-gelo, vi? Já. Pois este quebrou mesmo. Tu és uma pessoa das mais simpáticas que eu conheço, das mais prestáveis e disponíveis para ajudar com os nossos erros, enganos, e é muito bom ter-te aqui, Levi. Sou um bom crítico, mesmo. Não é? Sou um bom crítico. Não, mas és um crítico que nos ajuda. Ainda bem. E hoje chamei-te porque queria muito falar sobre paternidade. E achei que seria interessante ver e ouvir a perspectiva de um homem com relação ao assunto. E, portanto, aí vai a primeira pergunta, Levi. Infelizmente o teu pai já não está mais neste mundo, mas eu sei que guardas dele boas recordações da tua infância e juventude. Será que tu podias falar daquelas que mais te marcaram? Sim, posso. E de facto são várias e marcantes. Como, por exemplo, em criança, a leitura da Bíblia e a oração antes de dormir, mesmo quando ele não estava em casa, quando ele chegava, ia ter comigo ao quarto. E fazia isso. Ah, isso era uma prática... Sim, diária. Normal, diária. Praticamente diária. E até me lembro de muitas vezes fazer-lhe perguntas sobre algumas palavras que eu não sabia o significado. Claro. Como sete, por exemplo, não é? Entre outras, e ele explicar-me o que é que queria dizer e qual o significado, etc. Mas também me lembro, por exemplo, de jogarmos futebol na praia, nas férias, de fazermos caminhadas depois do jantar. Daí o teu gosto pela leitura, pelo futebol, talvez, pelas caminhadas, talvez. Vem daí. Ele também apoiou-me no futebol, por exemplo, deixou-me jogar futebol quando eu ainda era bem jovem e por vezes até ao fim de semana eu não ia à escola bíblica dominical porque tinha jogo e nesse aspecto ele até me apoiou bastante, não é? E fazíamos uma coisa juntos muito interessante, também com a minha mãe, que era ir buscar água à fonte, que eu achava imensa piada. Levávamos uns 20 garrafões e trazíamos a água, tanto, por exemplo... Água boa. Água boa, que na altura ainda se podia beber, não é? Pois. Pronto. Em Sintra, principalmente. Deixou-me conduzir o carro, mesmo não tendo carta. Portanto, giro. Isto já mais adolescente, não é? Claro. Portanto, quando eu fui tirar a carta, já sabia conduzir. Eu já conseguia dirigir um carro sozinho, sem Imagina. Problema. Por causa disso, não é? Mas devias ser muito pequeno, chegavas ao volante. Chegava. Eu continuo a ser pequeno de estatura, mas chego lá. O banco tem uma regulação que dá para chegar para a frente. Ah, está bom, está bom. É por causa disso. Uma outra coisa muito interessante que eu nunca me esqueci é que, por exemplo, quando eu estive a trabalhar, portanto isto já mais crescidinho, não é? Fora de Mafra, ele no dia do meu aniversário, se eu não tirasse o dia de folga, ele ia ter comigo, almoçava comigo. Olha que bonito. Pronto, por exemplo. E voltando assim um bocadinho mais atrás em criança... Convidava-me sempre para sair com ele, mesmo quando ele ia resolver assuntos de trabalho, não é? Não era só em passear. Se eu não tivesse escola, se eu estivesse disponível, livre, ele convidava-me sempre para ir com ele. E eu passeava muito, por aqui, por ali, e gostava imenso. Com ele, na companhia dele. Exato, exato. Então eu depreendo das tuas palavras que o teu pai te influenciou bastante. Sim, imenso, imenso, é verdade. Os valores e os alicerces que são a base da minha vida como homem foram tirados do seu exemplo. Exemplo de fé, exemplo de caráter, tudo isso, exemplo da influência na minha vida. Bem... Mas agora tu próprio és pai já há alguns anos. Sim, há 5 anos. Uhum. E de uma menina, que é um aprendizado completamente diferente para um homem, não é? Sim. É um grande desafio. Ser pai é um grande trabalho. Começa com um bebezinho, tanto para aprender, tantos desafios, mas eu já cheguei à conclusão que à medida que crescem, os desafios também aumentam. Tem não é? Razão, Levi. O velho ditado lá diz que filhos criados, trabalhos dobrados. Tu tens uma menina bem especial na sua maneira de ser, muito feminina, muito artística. Conta lá às nossas ouvintes, assim, uma das coisas que a Petra gosta de fazer. Dançar. Olha que giro. Gosta muito de dançar. Tu danças com ela? Às vezes. Se for assim, por exemplo, em casamentos, esse tipo de celebrações, de festas. Mas ela gosta de dançar mesmo sozinha? Também. Em casa, no quarto, coloca música, põe-se em frente ao espelho e pronto, e vai disto. Dança e fala sozinha e canta e faz tudo. É delicioso ouvir-te e pelas tuas palavras nós podemos perceber como tu és um pai cuidadoso e presente. Tento ser. Para mim a paternidade começa logo com o mais básico. Ter a certeza que a minha família tem um lugar seguro para viver, ter o suficiente para se alimentar e que cada um tem o cuidado que merece. A minha primeira responsabilidade como pai é ser protetor e provedor da minha família. Mas vamos lá ver uma coisa. Ser pai é muito mais do que isto. Muito mais. Penso eu, não é? Eu podia até dar tudo aquilo que já mencionei e não ser um bom pai. E para mim, como já falei antes, a grande responsabilidade da paternidade cresce não só se a família for aumentada, mas à medida que as crianças também crescem. Um bebê precisa de comida, conforto e beijos. Pouco mais. Mas logo a seguir vão precisar de ensino, disciplina e precisam também de ter modelos, ou como eu costumo dizer, referências, não é? Para saber como comportar-se. Eles precisam também de muito tempo de qualidade e de ter a sua confiança solidificada. E neste aspecto a minha filha exige bastante o tempo de qualidade dos pais, não é? Uhum. Para estar com ela e brincar com ela. Já os adolescentes precisam de ser ouvidos e compreendidos e ter a chance de contribuir para as decisões que envolvem toda a família. Ser pai não é só cuidar dos miúdos, é ser responsável por ensinar-lhes o que é a vida, também de moldar o seu caráter e ajudar no em que eles se tornem as pessoas que Deus destinou que fossem. Acho que é isso. Como é verdade tudo o que disseste, Levi. E a maneira como os pais vivem vai jogar um papel importantíssimo na maneira como eles vão viver um dia. Claro que vai. Muito mesmo. A maneira como vivo a minha vida diariamente mostra à minha filha como a vida deve ser encarada. Como marido, estou a mostrar à minha menina o tipo de homem que ela deve querer para marido um dia. Se houvesse um menino, estaria a mostrar-lhe a maneira correta de tratar uma mulher, com amor e respeito. Quando levo a minha filha, por exemplo, a fazer coisas pelos outros, estou a ensinar-lhe o amor em ação. A dar brinquedos, por exemplo. Quando trabalho e me dedico às minhas tarefas, exemplifico para ela o que é sacrifício e a importância do trabalho duro. Quando leio, quando, por exemplo, leio a Bíblia, estou a ensinar-lhe a importância dessa palavra, dos valores. Quando a levo à igreja, ensino-lhe a importância de adorar a Deus. Quando comemos juntos, estou a modelar a alegria de estar em família e a ser gratos pelo que temos, apesar de ela muitas vezes estar a comer e só quer é sair da mesa. Ela nunca consegue estar quieta. Daí até ela gostar muito de dançar. Está sempre em movimento. Ah, é das tais que estão em movimento, mesmo sempre, a comer. Sempre. Nós não encontramos o botão para fazer off. Ah, estou a perceber. Olhos, senti que estava longe. Guardei este momento e quis parar o tempo. Senti de novo a chama e vi o que já fui. Se a chuva lava a estrada, o choro lava a alma. Leva-me para longe do que me faz sofrer. Das palavras que disse e não queria dizer. Leva-me para longe, que gestos sem longe, oh, yeah. Agora o seu programa Mulheres de Esperança está disponível na internet. Clique em www.rtmportugal.org e ouça quando quiser o seu programa favorito. No seu programa Mulheres de Esperança, estamos hoje a conversar sobre o papel do pai. O Levi dizia-nos como a maneira como ele se comporta ensina a sua filha a comportar-se. Exato. E cada dia que vivo como pai, estou a estabelecer um caminho para o tipo de pessoa que a minha filha será um dia. Frequentei uma classe para pais. Não me digas. Foi, é verdade. Há classes de pais? Há classes de pais. Agora há classes para tudo. Agora há tudo. A informação está ao alcance de toda a gente. A primeira sessão era sobre o papel do pai e a importância que ele tem em casa. Aprendi que um pai eficaz tem de ser o primeiro, tem que ser, em primeiro lugar, um marido eficaz. O que quer dizer que, para ser um bom pai para a minha filha, eu tenho que ser um bom marido para a minha mulher. Ainda por cima ela está aqui ao meu lado. Bem, tem que ter cuidado. Ui. Então agora eu tomei aqui nota de uma listinha de algumas dicas Foram dadas nesse seminário. Exatamente. Primeiro, eu tenho que dizer à minha mulher como a aprecio e agradecer-lhe por tanto que ela faz por mim e pela família. Não precisas te engasgar. Pois, é verdade. Segundo, tenho que me demonstrar honra servindo-a e dando-lhe toda a minha atenção quando ela precisa. Terceiro, tenho que falar com ela sobre o que se passa na nossa família para juntos chegarmos a acordo sobre a educação da nossa filha. Não pode ser uma decisão apenas de um, tem que ser dos dois. E finalmente, tenho que compreender porque é que a minha mulher faz as coisas como faz. Ui! Muito difícil, não é? É muito difícil. É uma aprendizagem também constante. Enorme. Por exemplo, porque é que ela não deixa a Petra comer certos alimentos? Ou porque é que não pode brincar de determinadas maneiras? Para tudo há uma razão de ser. Apesar de, neste aspecto, até nós concordamos imenso. Não há assim grandes diferenças. Mas uma vez que a consiga compreender, ou o porquê, eu consigo ser de grande ajuda em casa, em vez de frustrá-la, porque acho que deve ser deve fazer de maneira diferente. Quando eu invisto no meu casamento, eu também estou a investir em algo que proporciona aos meus filhos um lar amoroso, estável, não é? Com harmonia, como eu costumo dizer. Quando mostro que a minha mulher é o mais importante da vida, eu estou a ensinar o tipo de amor e respeito que a minha filha deve ter pela sua mãe. E isto, de facto, é muito importante, porque ela vê em mim essa referência, esse exemplo, muito não é? Muito bem, muito bem. Se o meu trabalho fosse apenas alimentar e vestir a Petra, a responsabilidade ficava apenas à metade. Para ser um pai como deve ser, eu tenho que fazer coisas que gastem o meu tempo de qualidade. E, de facto, isso hoje é um desafio. Olvi, tu hoje já falaste em tempo de qualidade duas vezes. Não te importas de explicar melhor o que isso significa? No meu entender, é diferente de tempo normal. Ou seja, é o tempo em que as pessoas sentem uma ligação de uma maneira especial. Podem ser momentos curtos, podem ser pequenas conversas que acontecem quando passeamos, quando viajamos de carro. E às vezes, enquanto eu vou buscar ao infantário, por exemplo, pode ser um abraço, um momento muito especial. Desculpa interromper-te. Sabes que há pessoas que acham que tempo de qualidade é porque têm que passar um dia inteiro juntos, é porque têm que fazer uma viagem juntos. Isto que tu disseste é muito importante. Podem ser, deixa ver, tu disseste, podem ser momentos curtos. Exato. Eu acho que o tempo de qualidade, acima de tudo, assenta quando nós fazemos algo que os filhos gostam. Eu já dei comigo a vestir o Ken e a Barbie, sentado no chão do quarto ao lado dela. Isso é tempo de qualidade. Exatamente. Uma ligação, há uma conexão entre vocês enquanto estão Exato. A fazer isso. E ela chama-me para fazer isso. E às vezes para brincarmos com bonecos. Quase como um teatro animado. Ela tem um boneco e eu tenho outro. E fazemos ali um diálogo improvisado e ela gosta muito disso. É. Giro. Então, pode ser um abraço, por exemplo, dizias tu. Sim. Eu interrompi-te. Pode ser um abraço. Eu agora estava meio perdido naquilo que estava a dizer. O tempo de qualidade, de facto, chega com as perguntas que a minha filha faz quando acabo de ler uma história, em vez de estar sempre com pressa para ir dormir, não é? E não é algo que eu programo, acontece sempre de improviso. Eu nem sempre posso escolher quando, nem o tempo que vai durar. Só uma parte do tempo que passo com a Petra é que eu posso considerar tempo de qualidade. Umas vezes vai ser bom estar com ela, mas nem sempre será esse momento especial de qualidade. Uma coisa é certa, quanto mais tempo eu passar com a minha filha, mais probabilidade eu tenho que ele, esse tempo, não é, se transforme em tempo de qualidade. Mas isso requer muito esforço da minha parte, é verdade. Eu ia interromper-te para dizer que não é nada fácil. As pessoas têm empregos, têm atividades extra-trabalho, eu sei lá. Tudo. E nós chegamos a casa completamente esgotados e ainda precisamos de ter mais um bocadinho de tempo para eles, não é? Por isso é que eu disse que era um grande esforço. Mas eu tenho isto sempre em mente, que preciso ter tempo para dar à minha família, também para não perder aqueles momentos importantes desta vida familiar. E às vezes precisamos de tempo até sem ser planeado, sem estar programado. Só estarmos juntos, sem pressão, sem qualquer programa feito. Fazer apenas aquilo que estamos a fazer juntos. Nem que seja ir tomar um café à esplanada, dar uma volta. Mas pronto, muito mais importante, os pais têm que estar mais tempo com os filhos. Devem ter tempo privado com cada um deles. À medida que crescem, esses serão os momentos em que falarão com o pai sobre o que os preocupa e é muito importante, será sempre, nas suas vidas. Ouvi, foi tão bom ter-te aqui no programa, em frente do microfone, em vez de estares além do outro lado a mexer nos botões. Pode ser que um dia destes, quando a tua menina estiver um pouco mais crescida, possamos falar outra vez sobre o desafio que é para ti como pai. Eu acredito que sim, nessa altura será o desafio da adolescência. Mas pronto, ficaremos para lá então. Sabes que eles agora entram na adolescência mais cedo. É verdade, já ouvi dizer que sim. Pois. Pronto, é a vida. Pai, sei que não vou vencer de qualquer maneira. Mas sei qual o caminho. Consagro a minha vida e todo o meu louvor. Farei soar a vitória que tu me és, Senhor. Bem sei que não vou vencer de qualquer maneira. Aqui outra vez, no programa Mulheres de Esperança. Foi muito bom ter ouvido connosco. Sónia, tens estado muito caladinho. O que é que tu achaste? Diz-me lá. Bom, eu de vez em quando gosto de meter a colher, não é? Eu sou suspeita se disser que foi uma das melhores entrevistas que já fizeste. A nossa família está longe de ser perfeita, mas temos a consciência da grande responsabilidade que Deus colocou sobre nós ao darmos um ser tão maravilhoso para criar e educar. Apresentamos agora Conversas da Alma. A grande maioria dos que nos ouvem de certo conhecem uma oração que começa assim: Pai nosso que estás no céu. Deus é o Criador que fez todo o universo. O que é que acha desta maneira de o chamarmos de Pai? Sabemos que nem todos pensam nele deste modo. Há pessoas que acham que Deus é tão grande, poderoso, que não é possível conhecê-lo de uma maneira tão especial ou tão pessoal como Pai. E outros ainda acham que Deus é apenas uma palavra usada para uma energia que enche o universo ou a que está em cada ser humano. E ainda há outros que julgam que há muitos deuses que merecem ser adorados além do Criador, Deus. Há muito, muito tempo, o Senhor escolheu um povo para segui-lo e deu-lhe as suas leis para governar as suas vidas. Eles sabiam que Deus era o seu Criador e que era santo, esperando que o seguissem sempre, embora às vezes um pouco assustados com o seu poder e santidade. Deus disse-lhes que ele era o pai da nação, mas acho que nunca pensaram em Deus como seu pai. numa relação íntima e próxima, familiar. No meio de tanta gente, houve, no entanto, um homem que compreendeu isto. Chamava-se Davi, que escreveu muitos poemas e canções. Uma grande parte estão inseridos na Bíblia. Alguns dos salmos que escreveu são muito belos. Ora, ouça algumas das passagens. Vou pedir ao Levi que leia o que Davi escreveu. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo. Salmo 66. Tu fazes justiça ao órfão e ao oprimido. Salmo 10, 18. É um pensamento belo esse, que Deus tem um cuidado especial por aqueles que já perderam o seu pai. Infelizmente, há pessoas que aterrorizam as crianças mais vulneráveis, mas Deus vê e julga. Ora, escute mais alguns dos salmos de Davi. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se que somos pó. Salmo 103. Davi estava a pensar num pai mesmo, que compreende a fraqueza dos seus filhos, tem compaixão deles. Com certeza, quando os seus filhos eram pequenos, não esperava que eles soubessem tudo ou fossem capazes de fazer tudo, pois não? Acho que Davi quer dizer que Deus compreende os erros que fazemos e a facilidade com que os fazemos. Mas Davi ainda falou mais sobre Deus como pai. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Salmo 27. Nem todos temos boas lembranças do pai. Alguns pais foram bons, compassivos, amáveis com os seus filhos. Outros nem tanto. Aliás, nenhum de nós teve ou é um pai perfeito. Deus, sim, é um pai perfeito. Ama-nos sempre e faz o melhor para nós. É verdade que também nos disciplina para que possamos crescer em caráter. Muito tempo depois de Davi chegou o Senhor Jesus Cristo. Jesus falou muitas vezes de Deus como pai e como podemos conhecê-lo e nos relacionar com ele como tal. E um dia Jesus estava em oração e os seus discípulos chegaram junto dele e pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Ao que Jesus respondeu: quando orarem, digam: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esta é a oração mais conhecida da Bíblia e a mais orada em todo o mundo. Jesus ensinou que podemos chegar-nos a Deus, tê-lo como nosso Pai, contando-lhe o que sentimos, o que precisamos. Deus deseja muito esta relação entre nós e Ele. Não temos sido filhos perfeitos, longe disso, mas Ele quer e pode perdoar as nossas imperfeições. Se o seu coração deseja muito conhecer Deus como Pai, é aqui mesmo que se começa. Neste momento mesmo, pode dizer-lhe que quer ser seu filho e assim poderá chamá-lo de Pai e sentir de uma maneira real a sua proteção, o seu cuidado e o seu amor. Chegamos ao fim do programa, não será demais enfatizar que o fazemos com muito carinho e com o desejo de que esta meia hora traga alegria, esperança, direção e reflexão à sua vida. Na próxima semana, se Deus o permitir, estaremos aqui outra vez, no mesmo horário e na estação que a ouvinte sintoniza. Por isso, despedimos-nos rápido, porque a semana passa muito rápida. Até lá, se Deus quiser. Mulheres de Esperança. Contacte-nos pelo 21 158 1128 ou envie um e-mail para mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.